São quatro da manhã, o galo canta e eu levanto. Vou pro córrego, tomo banho, tão logo me adianto. A labuta me espera, profissão quebra pedras. Mas já estive no campo, nas lavouras, carvoeiras. A jornada é exaustiva, sem proteção alguma. Mas preciso trabalhar, pois o governo não ajuda. 10 reais por semana garante a feira do mês. Eu preciso honrar a luta dos meus pais. Tive 12 irmãos, hoje vivo só tenho 4. Que saudade eu tenho, quanto eu me recordo. Nem lembro se fui moleque um dia. Nunca brinquei de carrinho, nem sei o que é alegria. Sinto o peso do trabalho, nem me alimento direito. Dizem que somos mais fortes por ser negros. Alguns dizem que sou vítima em defesa da escravidão. Outros falam que sou braço forte do meu patrão. Mal sei escrever meu nome, sem estudo e educação. Ao invés de lápis, tem martelo em minhas mãos. Trago no rosto as marcas sujas do cativeiro. É o trabalho infantil tirando os meus direitos. Meus pés descalços marcam minha caminhada. Minhas mãos com calos, é dor nessa jornada. Vivo sem esperança, roubaram minha infância. Não sou adulto, tenho 9, mas também não sou criança. Sonhos que sonhei, calos que colecionei. Debaixo do sol, perdi a minha infância. Eu só queria poder brincar no parque, correr atrás de bola, soltar pipa, ter felicidade. Sonhos que sonhei, calos que colecionei. Debaixo do sol, perdi a minha infância. Eu só queria poder brincar no parque, correr atrás de bola, soltar pipa, ter felicidade. Lá vou eu, pra mais um dia de função. Lutar, trabalhar, correr atrás do ganha-pão. Patrão exigente, cobra muito da gente. Mas infelizmente, nunca paga a gente. Engraçado, sobra mês no fim do meu salário. Enquanto muitos de nós choram, o capanga acha hilário. Não sei o que é brinquedo, nunca chutei uma bola. Nunca sorri, eu não tive amiguinhos de escola. Queria ter um dia só de criança. Quem me dera viver somente um dia minha infância. Queria ser curumi, guri, moleque. Queria ser bagre, menino, pivete. A quem devo minha vida, minha meninice roubada. Me pergunto quem é o culpado por essa maldade em massa. Me perdoe, mas eu não sei falar de flores. Pois eu nunca as colhi, nunca colhi amores. Fui explorado na colheita de algodão, no corte da cana em granja, herdeiro da escravidão. Eu queria mesmo era voltar pro meu sertão, pro seio da minha família. Só que não, não consigo. Sepultam dia a dia minha vida. Sou filho de uma pátria prostituída. Somos 300 milhões espalhados no mundo, sujeito a trabalho escravo, a trabalho sujo. No meu pequeno mundo suor, calos, você não me entende. Não tem noção do sofrimento da gente. Vivo sem esperança, roubaram minha infância. Não sou adulto, tenho 9, mas também não sou criança. Sonhos que sonhei, calos que colecionei. Debaixo do sol, perdi a minha infância. Eu só queria poder brincar no parque, correr atrás de bola, soltar pipa, ter felicidade. Sonhos que sonhei, calos que colecionei. Sonhei debaixo do sol, perdi a minha infância. Eu só queria poder brincar no parque, correr atrás de bola, soltar pipa, ter felicidade.